boa noite, contato radar, subir, mantenha 360 Gole. 360 Gole, voo 1273. Gostou de copo. 97, aguarda. Uma boa noite ao Tantra e 5 Memo. Informação IAN que é o nível 380 Brasília, autorização. Tudo seguro, confirma o nível? 380. Gente. Região 02, reporte fora de solo, vento 150 graus, 0,10. Então 3197 consiga. Autorizado 380 para o Galeão. Sua rota é a Pesulu 14 até Tuquinha, após operar com 317. Decola da pista 10, curva direita da EL, transição Bless. Controle 119.8. Corrige controle 1, 19.35. Vai acionar 50.20. 366, gol 1.834. Gol 1.940, chama centro Recife, 1.288, alterno 3.325. 1273, sub inicialmente nível 340. Inicialmente 340, Bono 273. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, 500 pés, corredor Axé, reporte final para pouso. 500 pés, corredor Axé, reporte para a final para pouso, Guardião 02. 5025, transponder. Autorizado 360, vindo no Farm 850, da El de Nera, é a saída, curvando à direita após decolar de pista 10, 119.35, controle, transponde 5025, tá 36035. Chame pronto. Bora. 135-61 no copy. Prossiga. Autorizado Brasília, 380, a Pesulu 17, decola da 10, direita, agora o fito, 1935, 5030. Aprovado, conforme 380, Pesulu 17, do qual da 10, direita após, gole o fito, 1935, 5030, o tanto 3561. Chama pronto. Parado. Good. 273, chame Recife, chame 288, alterno 3325. 288, alterna. Dois, identifique, chega da Mari, desceu 050, autorizado ITAP na presente. 050, ITAP, 366. Passar o 366, agora 8884. Visual com a 10? Afirma, chefe. 14, 98, decimal 612, boa noite, 9884. 8612, boa noite, 884. 884, passando Serra Vitor 366. Feedback acionamento. Autorizado, chama táxi na 397. 4. Eu sei que evening azul, full 070 out of CT-160 Yankee. Azul 4070, Skoka ID, clear the matter arrival, descend to 060 and reduce speed to 250 knots. We are already flying, doing 250 knots and descend to 050, matter arrival, Azul 4070, thank you. 4070, descend to 060. 060, 4070. Autorizado após etapa, servido 366-3662. Bruno 273, Recife, 288, até no 3325. Controle Salvador, Guardião 02, está visual com local de pouso, para o que frequência livre para a coordenação de pouso. Frequência livre para pouso, Guardião 02, até o regresso. Até o regresso, 02. Normal, boa noite, 84, embaixada travada. Boa noite, 84, livre pouso na pista 10, vento no 50 graus, 04 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Gente, boa noite, 84, livre pouso, cabeceira 190. Puxa, confirma. Informação 3603, puxa, táxi, 3603. Por meio no 3 confirmando 400 Brasil. Ainda o Golf. Autorizado no ponto de espera 286, 1015 agora. 1015, autorizado ponto de espera 286, tá 3197. Solo, Salvador, boa noite, 84. 84, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 624. Autorizado na presença, servido 366. Estimativa desse cara 2.500 pés, 1.015 ajuste. Ah, confirmando então é 1.015 ajuste para 2.500 pés, então 3.662. Correto. Guardião 02, Salvador. Tente que as pés reporte para o Itapuã. Autorizado 500 pés via Xé, reporte para o Itapuã. Reportará para o Itapuã. Pelo 3, copia. 400 Brasil autorizado, aterro Zulu 17, decola da 10, direita, agora o fito, controle 11935, aciona 5027. Autorizado 400, aterro Zulu 7, decolada 10, curva direita, agora o fito, 1935, 037. Um voo no 13, está pronto para o curso de alinhamento, direito ao fito. Aguarda, puxa, no 13. Torres Salvador, boa noite, tá 3197. Flora de 15, Altana Galeão. 3197 livre, a linha de decolar, pistão 0, vento 160 graus, 4 nós. Livre a linha de decolar, tá 3197. Pelo 2, escondendo a equipe de solo, após a passagem do terra, tá guarda, tá livre, seu push. Esse está uma aprovado, pelo menos. Florida D-10-4 Azul at 4070, please. Azul 4070 descent to 3000 feet. Altimeter 7015. 3000 and 1015, thank you. Salvador, TAM 3455, da informação Ian, descendo para 1900. 3455, identifique, chegada Bonf, desça ao 040. 040, chegada Bonf, 3455. Paulo, 3561, para o táxi, está com 34 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, tela com. Salvador, guarde o 02. O ponto de espera da Charlie, 1015, ajuste. Juliette Alfa, ponto de espera da 120, 18. Sim, Flávio, no solo controlado, guardião 02. 150 graus, meia dúzia é nós, formará no solo controlado, guardião 02. 3197, decolada de 25, controle 199, decimal 35, bom voo. Obrigado, boa noite. Salvador, eu tá 3197, da Aeroblast, na sua escuta, cruza 2 mil pés nesse momento. 3197, contato radar, submantenha 380, saída da El, 3 da El na presente. Da El na presente, muito obrigado. Livre decolagem, 140 graus, meia dúzia nossa. Autorizado, 363. Azul 4070, are we clear for approach? Azul 4070, clear the ILS X-ray without glide slope. Descent to 2000 feet, report established. Roger, descend to 2000 feet and we should localize approach, thank you. 3662, estabilizando a final visual com a pista. Afirmo. Torre 1862, boa noite. Obrigado, Sérgio. Decolado aos 28, controle 1935, vamos voltar. 1935, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3603. 3603, boa noite, subo 360 na Dael Vigilância. Dael, 360, 3603. Controle, TAM 3197. Prossiga. Também sobre a posição livre, nós estamos com uma ação exemplo, se a direto crate da presente posição. À direita das informações. Não tem para ajudar, eu guardo coordenação. TAM 3662, estabilizado na final da 1-0, baixando checado. 1-6-1-3-7-3 a bordo, autonomia de 4-2, alterna campina. Observe, está à direita, no ponto de espera 18.015 ajustado. 1015, número 2, foram 69. Aos 9, livre frequência, boa noite, Guardião 02. 8 ao TR 13325, solicitando o mesmo pro de CAT. 8823325, muito obrigado. Em 3561, inicialmente mantém o ponto de espera, aguarde instruções. Olha aqui, tá mantendo aqui, aguarde. Afirmativo, vou na produção Vitor 367, após voo 366, em descida para 2500. Azul Air, full J 70, localizer runway 10. Tower 118, decimal 6. 18 seconds, thank you. Não após tráfego na curta final, autorizada a minha área e manter. Após tráfego na curta, mantém, 3561. Tower Azul, full zero, 70, good evening, final, runway 10. Azul, full zero, 70, standby runway vacated, wind 150 degrees, that's 06 knots, QNH1014. Full zero, 70, we continue approach, thank you. Brasil, 310, centro de informação, Avianca Brasil, o senhor confirmando o Fokker 100? Afirmo. Que dessa via chegada para 30 acionando identificação. Para 30 via chegada, Avianca 3, vamos lá. Fala os 31, libera a próxima direita 121 no decimal 9. Direito 219, boa noite. Paulo Salvador, boa noite, 3662. Tá livrando a eco. 3662, alfa Índia, portão 2. Alfa Índia, para 2, 3662. 3603, chame Recife 1288, TR 13325. 1288, 3625, 3603, boa noite. Augusta, Sione 0277, chame para descida na Prodo VOR. Bar 070, clear to land runway 10, 150 degrees at 06 knots. Understand, clear to land runway 10, full 0, 70, thank you. 561, decolado aos 33, controle 119, decimal 35, bom voo. 93. Opa, sendo 0277, não recebo. Firmando, agora estou recebendo o sinal do alfa. Salvador é o 3561, usando 2000, Gole. 3561, subo 380 na Gole, vigilância. 380 na Gole, vigilância, tá? É contra o Golfo, contato 63 milhas nordeste, vigilância, sendo para descida na Pro do VV. É contra o Golfo, sim. decolador, muito boa noite, eu sou 3858, sempre informação aí aqui. Boa noite, 3858, identifique, desça 050, chegada a Mari, ajuste 1094. 050, 1014, ajuste altímetro, chegada a Mari, então 3850. Zero on the ground at 35, text to the right in contact 121.9. 21.9. No meio da 3, livre de decolagem, 140 graus, 629. Iniciando, vou no meio da 3. Ground, good evening, Azula, full 070, clear of active. 70, Alpha and Juliet, Gate 9. 7, TAN 3, 4, 5. Voando pro 366, informe estabilizado final em 9, o TAN 3, 4, 5, 5. Chamará na final estabilizado, TAN 3, 4, 5. Com a guarda de 360 Guarulhos. 360 Guarulhos, por gentileza, sai da presença. Tael Diné. Tael Diné, obrigado. Número 3, decolado às 36, controle 119, decimal 35, bom voo. Obrigado. Gol 3, decolou. Gol número 3, confere, mil pés, subindo na gola, 400. 400, gol número 3. Cinco meia um, no chame Recife, 1288, alterne 133-25, bom voo. 288, alterna 3325, tá mais? Meia três, confirmando, Avianca agora. Avianca 6310, desça para 2000 pés, 1014, informe localizador. Avianca 6310, descendo para 2000 pés, 1014, chamará ao localizador. Estabilizou final, RNAV, 3455, tá visual. Torre agora, 18.6, tem bom pouso. 18.6, até daqui a pouco. Torre Salvador, doutor 3455, boa noite. Estabilizou final, RNAV da 10, passou o Serra Vitor 366. 3455 avistado, vento no 30 graus, 4 nós, ajuste no 0 no 4, 1014, livre pouso, pista 1-0. Com 1014, livre pouso na 1-0, 3455.